Gaspe Preto Louco, Flada 2. Preto Louco. Por onde anda, estrada longa, o céu é o teto de tudo, meu passo é curto. Nem se compara o percurso, vitória é luxo, talento modomia de poucos. Meu nome confere, meu coração maior tesouro. Suave som, vem da alma que expressa o dom. Quem dá o tom, tá ligado na mesa de som. Transmita a escolha, caderno, vinho, saca rolha. Se colha, só o que for somar pra vida toda. A fama é que apaga, ou a amizade que acaba com água. Vale a pena, cê vira e dá a cara tapa. Ensinamento a rua traz também sabedoria. Mas quem diria que com ela eu sofreria um dia. Segue bem rápido em cada esquina. Esquema tático, camufla, giroflex que seguem na busca, na luta. Verdadeiros que seguem avante, quem antes na mão cavão, hoje traz os diamantes. Sou muito feliz por essa oportunidade, falo deste talento, muita gente aprendeu com ele, criativo. Principalmente aqui no Brasil. Sempre avante eu vou, Joe, quem é rap sabe. Meu cartão de acesso aonde for a humildade. Sem me esconder atrás, quem fala faz, agora jaz. Peso do talento é o que faz eu ir atrás. Rap aqui é clássico, o máximo, o mágico. Pro gueto faço acesso bem direto, esquema tático. Interessante som, amante, o rap é vida, o dom. Nos falante, penetrante, a todo instante bom. Correr, correr, a mais eu busco. Avante no que quer, se vier, porque é. Maldade é ser minúsculo, movimento músculo. Cada vez mais lúcido, pro que é bom vai somar. Represento o múltiplo, vidrado no mundo. Eu vejo a luz no fim do túnel, recompensa pro melhor. De ouro, embrulho, cê pula o muro. Se atravessou, ficou escuro. Cê põe fé no que é, não nos cuide burro. Meu som barulho, nos pipoca empurro. Cuidado no que fala, pois família é público. Merecedor agora, na rua o rap sempre é o som que bomba. Na dois império é sério e nunca se desmonta. Constrói no microfone a voz, aê, agora é nós. Eu agradeço pela oportunidade de participar desta série de depoimentos, sempre acrescentava alguma coisa para a comunicação. Não há mesmice. Agora é nós.